把方案这样记录印的三万多。电器，你主要就把联系把它放到多少年前在开的。 326, Saulo, aos 4-0, libere direita, chave Sol 1-2-1, decimal 9. Direita, Saulo 2-1-9-6-6, bom dia. Roda de Romeu, Romeu Golf, está solicitando cancelamento do plano SR para visual. Papá Romeu, Romeu Golf, plano instrumentos cancelados 4-1, curva esquerda, base pela direita, reporte final da 1-7. Romeu, Romeu Golf, só confirmando, segue para o 4-5. Mandar aéreo está. Papapá, Serra, Kilo Índia, Sônia, Transponder 2224. Faltando Kilo, Rodrigo Oscar, Salvador. Chame 2225, mantenha 1500 pés, chame no través de Vera Cruz, e qual é a procedência? Positivo. Aquilo, Índia, suba para 4.000 com 1.012 e permaneça sobre Valença devido ao tráfego. Câmbio. É, o voo visual é a melhor opção, é só se seguir os corredores, mas tem altitude de 1.500 pés. Se o senhor quiser procedimentos prudentes, já que eu tenho outros tráfegos, não vai aguardar a instrução. Romeu, Romeu Golf. Espera pronto, 63-15. 63-15, boa tarde, atualizado ingresso e decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-9. Nem decola, 63. 0-0 aqui. Altura 69, vento da porta. Corrigiu. Falta tango uísque e entre uniforme desça para 2.500 pés, está autorizado a aproximação, Renato. 2.500 pés autorizado a vir na uísque e entre uniforme. Romeu, Romeu Golf, Salos 45, ao estacionar frequência livre, boa tarde. 1915, decola 46, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado, bom serviço. O Xenon 6315 transfere. Xenon 6315 é o controle, contato radar após 2000 Leda, Leda Mótima. 2000 Leda, Leda Mótima. Poderão estar forte, say your speed. Mas tem um ano mais fácil. Serra Kilo Índia, velocidade. Certo, voa com 180 nós previsto, espera em Paris. Vamos para Paris, eu tenho outro tráfego a 1500 aí atrás. You are clear, maintain the heading and stand by to start your right turn because you have a traffic to the right side now. Rumba 38, decola a máquina de edição hotel? Nenhuma. Rumba 38, autorizado ingresso e decolagem a partir da intersecção hotel, vento 1000 graus, 0229. Rumba 38, autorizado ingresso e decolagem da hotel. O Delta Fox, fly direct to rotatória SEASA, please. Atenção now, rotatória SEASA, Delta Fox. Eu vou estar com o whisky, antes de forma e forma, contato visual com a capacete. Completamente visual, senhor. Tia, reduza cheque 3, chame torre, 11895. Canoas 295, uma boa tarde. Tô. Muito boa tarde, esse é o whisky, antes de forma. Whisky, antes de forma, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Uniforme. Uniforme, intenção de pouso no 1-0? A intenção, se formos o número 1, a intenção é pousar na 1-7, senhora. Gente, após 4 cancelamentos, então, o Whisky Yankee Uniforme? Cancelando a partida presente, prosseguindo uma base pela direita 1-7, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, plano instrumento cancelado aos 4-9, curve à esquerda, base pela direita, se possível uma base curta, após final da 1-7, Whisky Yankee Uniforme. Só confirmando, segue parte 5 após o pouso? Afirmativo, senhora. Autorizado, foi autorizado, rumba 38. Autorizado, rumba 38, decolando. Xenon 6142, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha, mantenha no zero, 6142. O Xenon 63, você? Autorizado, ótimo, o destino dele. Aguarde. Aguarde, 63, você. 179, Serra Quilo Índia. 7, Serra Quilo Índia. Pra manter parido? Afirmativo, espere parido, concorra pela esquerda. Concorra pela esquerda, espere parido. Papapá, Serra Quilo Índia. Auto-go, Echo Delta Fox, Sun-Texas Tower, now frequency 18895, over. 18895, thank you. Good afternoon, Papa Tango, Echo Delta Fox, over rotatoria, we have the field inside. Roger, report on final runway 17, Echo Delta Foxtrot. On final, we report, Echo Delta Fox. Rumba 38, decola 50, chame controle em 119, decimal 8. Para controle, 1198, grato. Echo Delta Fox, there's traffic on short final runway 17, report 3 miles out of threshold, runway 17, Echo Delta Foxtrot. we're reporting 3 miles out from 17 at the Delta Fox. Whiskey Echo Uniforme, ponto autorizado, pista 17, vento 110 graus, 129. Não, 117, Whiskey Echo Uniforme. Tá, contra aí, vai checar. Entendi. Pode dar presente, pode? Roma 38, qual foi a sua solicitação? Pode dar presente, direto, pode. Ah, positivo, tá autorizado. 38, autorizado. Aí for landing gears. Quem mais? É, Tata Fox. Terra Vila Índia, colocou pela esquerda para a rotatória SEAS, aguardando a transferência de comunicações. Rotatória SEAS, viagem de esquerda. Azul 4462 é o controle Salvador, vetoração, esquerda proa 020. Está sendo vetorado para aproximação à RNAV para pouso na pista 10. Se perder contato com esse controle, a radial 270 vai curvar à direita para o Serra Vida 368, 4000 pés autorizado descida a partir de agora, com 1012 completar a aproximação à RNAV. Azul 4462. E o número 4, 0, 4, 0, 0, 3, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Vamos fazer 97, desça para 6.000, 1.012, chegada bom. Levei com 1.012, na volta, 0.097. The Fox shot on the ground at 5.3, leaving next right, and on the parking, leaving progress. Livre decolagem pista 10, vento 10 graus e 149. Livre decolagem 10, 1, 4, 2. Tiago de Fó, autorizado cruzamento da pista no 735, seguindo o Papa Alfa 31 à frente, até o start. Vai ser na frequência livre e o Whisky Anjo de Fó. Foi Salvador, papapá, Sierra Kilo Índia, está 2 milhas da rotatória. Sierra Kilo Índia, autorizado final da 17, reporte Mexical Benjamar. Cliente livre final ILS, Sierra Kilo Índia, para confirmar, Mexical de onde? Benjamar, o senhor conhece o L.Benjamar? Negativo, cara. Autorizado final da 17, a reposta 3 milhas, final da 17. Ora sim, cliente livre final, reporta Sierra Kilo Índia. Decola o 54, controle 119, destino 8. 19, 8. Controle Oceaner 6142. Oceaner 6142 é o controle, Salvador está em contato, radar de detonação. Vou ir na proa 095 e suba sem restrições. Se perder contato rádio com esse controle, ao passar o nível 070, curvar à esquerda para Aracaju. Motivo, tráfego decolando à sua frente do aeroporto internacional. Uma aeronave de aeroporto de baixa performance. Na gloriosa Força Aérea Brasileira. Tranquilo, amigo. Então, Oceano, proa do 095, se falhar o 70, voa a Aracaju. Controle, autoriza para a rotatória, para o Grão Maior. Autorizado. Senhor 6395, chama Recife, frequência 1251. 251, Alfa 38? Positivo. Tem condições de dar presente para seguir para Natal? É, a gente passou na, no plano de voo agosto 97, mas é possível Natal dar presente. Anotei a sua solicitação, a princípio mantenha-se na saída e abandone a terminal via Conde. Vamos fazer as devidas coordenações. A gente está aguardando a sua escuta, o rumo da 38, quero pela coordenação. 4462, desça para 2500 pés, voe para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação, Renato. 2500, voe 366, autorizado, Renato, azul, quarta feira. Nós vamos efetuar uma pequena modificação na instrução que o senhor recebeu há pouco. Está autorizado agora voar para o Romeo Fox 08, deve facilitar alguma coisa. Ajuda muito, amigo, com certeza. Obrigado, hein. Decola aos 58, controle 119, 8, bom voo. 19, boa tarde, obrigado, 193. Confirma para o controle de Salvador. Eco Tango Índia, qual é o código que está alocado? Salvador, Salvador, na escuta do X-Ray Juliette. Eco Tango Índia, qual o código está alocado? Seguinte, acione 2226, prossiga em condições visuais e chame Paris. Com ajuste 1012. Controle, boa tarde, Centro 3193. 3193 ao controle, está em contato com o radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, 3193. Controle Salvador, ajuda 7726. Até um quilômetro, eu acho que chame a torre, 1895. Grato, 3295. Polo 097, desça para 4000. 4000, 093. Controle Salvador, ajuda 3726. 3726, controle Salvador. Cara do Cida, já proa de Felicentena. Desça para o nível de voo 080. Cara do 080, confirma o controle Salvador. Operação visual, 1012. Grato. Controle Salvador. Chega. Tietê, acione 2221 no voo visual para Salvador, ajuste 1012, via corredor. Anotei a solicitação, suba e mantenha o nível solicitado, voo e mais. Meu nome é 142, chame Recife, frequência 2685. Copiado, amigo, bom trabalho aí. Pronto. Vamos lá, 38. Nós fizemos uma solicitação ao melhor controle de aproximação de Sergipe e o mesmo solicita que o Rombo mantenha a rota e a transferência seja via Conde. A mesma solicitação foi encaminhada ao melhor centro de controle do Nordeste e ele ratificou a instrução anterior do, de Aracaju. Romba 3. Romba 38, já agradeço aí a coordenação. Romba é bom. Agora controle 1198. 198. Salvador, o Azul 27, 26. 2732. Está visual, cancela a partida presente. Ok, cancela instrumento visual agora 1702. Eu não tenho tráfego ali informado no setor. Qual o seu estimado para pouso? Quando pouso em feira, Uno Uno. Uno 7, Uno Uno. Controle está ciente, frequência livre. Gráfico, boa. Boa. Visualmente final do RNAVE, dá 0 azul 4462. 4462 em aproximação, cheque o trem, torre 11895. Torre 18. Controle Salvador Azul 2705, sexta informação, Oscar, negativa Renato. Presidente, chegada a mão, desça para 6000 com 1012, 2705. 6000, 1012, 2705. 4462. 4462, continue a aproximação, guardando que feliz. Conseguindo aguardando o 4462. Boa, boa. Gol 2009 ao controle, contato radar, suba sem restrições para o 240. Sem restrições para o 240, se autorizado para o anticoral. A princípio foi Dael. Dael, a princípio gol 2009. Achei o Flamengo, essa contato radar estabelecido, Azimuth 237 a 49 milhas. Desça para 050, voando Mari para chegada Mari 1012. Câmbio. Controle Salvador, boa tarde. Voo número 20, 5 da ordem. Voo 20, controle, a chegada é Mari, desça para o nível 100. Câmbio. Mari para 100, voo número 20. Voo 209, solicita nível final 180. Gente, suba e mantém 80 e voe direto em Léo, 2009. Direto em Léo, mantendo 80, gol 2009. Desça para 5 mil pés agora, 1012, eu acho que é no fórum dela. 0, vento, 100 graus, 139. Silvio, gol 0, azul, 4462. Quilo número 11, quilo número Oscar, solo 04, libere direita, estaciona a frequência livre, boa tarde. Gol 1097, desça para 2500, voo para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação e aguarde transferência. Gente, 2,5 no 366, no 097. Gol 620, reduz a velocidade para 250 mais. Azul 2705, previsto NDB Zulu, pista 10. Podemos chamar para o Azul 2705? NDB Zulu, pista 10. Meu, NDB Zulu da pista 10, pode ser o meu R da pista 10, o Azul 2705? NDB Zulu. NDB Azul 2705. 3193, chame Recife, frequência 251. 251, boa tarde, obrigado. Boa. Acho que ele forma Delta, voe para o Serra Vitor 366, desça para 2500, procedimento RNAV para pouso, 1012. Serra Vitor 366, 1012, tá? Seguro para acionamento, 2 a bordo. Ele acionou para o táxi, Julito. 462, solo ao 06, libera direita, solo no 219, solo no 219, o azul 4462. A linha aí mantém pista 17 no número que eu esqueci. Atualizado o táxi até a Oscar, chame a Oscar. Gol 1659, livre decolagem pista 10, vento 10 graus e 92 nós. Livre decolagem pista 10, gol, não mesmo fase. 0097, boa tarde, visão com Continua a aproximação, aguardando a decolagem do tráfego da companhia. Gente, 09. Contando com a persistência da minha assistente, conseguimos junto os órgãos adjacentes o seu voo direto a partir da presente posição para Natal. Porém, modifique o código transponder para 5064. Ok, atingindo 100, gol no 620. No 620 é descida sem restrições para 5.000 com 1.012. Número 4 para aproximar e pousar no aeroporto internacional. Na velocidade 229. 209, 5.012, gol no 620. Azul 2715, desça para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, azul 2715. Controle, bom, gol no 659. 659 é o controle, meu cordial. Está em contato, radar prossiga como autorizado. Buenas. Prossiga. Está confirmado, autorizado 5.000 ou 2.5? 2.5. 2.5. Deu 59 da Gol? Chega. Seria possível voar, líder? Autorizado. Grato. São 3835 para o controle. A positivo é o procedimento RNAV mesmo, para pousar na pista 1-0. Boa que está visual também, viu? Azul 2705, velocidade 170 nós. 1709, azul 2715. 1620, vetoração para sequenciamento, a proa é a 020. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 300 de Salvador, vai curvar à direita, descer para 2500, no rumo do Serra Vitor 366 para aproximação à RNAV. Desça para 4.000, gol no 620. 4.000 na proa 020, caso vale a radial 300, curva direita, descendo para 2.500 na proa do Serra Vitor 366, gol no 620. Júlio, fecha agora. 1097, solo 11, libera direita, solo no 31, decimal 9. 319, direita, pro 097. Esquerda pro 0, meia dúzia 0, vai navegar no máximo 6 milhas para retornar com curva direita. Esquerda 0, meia dúzia 0, no máximo 6 milhas para pós curva direita, o azul 275. Mantenha ponto zero, pode ser. Papa Romeu 90, Oscar Whisky, decola azul 1, curva esquerda de imediato e cruze o campo. Reposta ao término do cruzamento, November Oscar Whisky. Ciente, reporta efetuando o cruzamento, November Oscar Whisky. Recruta Fox autorizado táxi, até a Papa Romeu Papa para ingresso. Positivo, chame sinal para pouso, 1012, o ajuste em Salvador. Ah, próximo alto agora de Jau, Sango India. Gente, é com Sango India, prosseguindo para a rotatória CIA, já guarde transferência. Colagem pistão no 7, vento no 00 graus e no 29. November Oscar Whisky efetuou o cruzamento do campo, siga a linha do litoral, evitando o eixo de decolagem da pista. 10, teremos uma decolagem em breve e aguarde transferência de comunicações. Gente, November Oscar Whisky. Azul 4065 informa o tráfego, decolou no momento, seguindo a linha do litoral norte, não interfere com a sua decolagem. Ao alinhar, livre decolagem, vento 10 graus e no 29. Ciente, azul 4065, ao alinhar livre da colagem da pista no zero. Geofeso azul 2715. Acho que o Fábio Delta passa o Serra Vista 366, vista a cabeceira. Positivo, completamente a vista. Ciente, chame a torre 1895. 1895, fica a chegar. Em Salvador, Papá, o meu Oscar Uniforme Delta. Oscar Uniforme Delta, autoridade final da 10. Aguardando a autorização de pouso. Pouso de eficiente, só para coordenação, tem intenção de pouso da 1-7. Gente, aguarde instruções. Gente. Victor Índio Juliette, decola alto no 3, chave controle 119, decimal 8. 19,8, ainda já lê. Falta o relógio de autorização para ingresso na pista, temos já a aeronave na final da 1-7, ok? November Oscar, transfere agora controle 119, decimal 8. 198, November Oscar. Salvador. Salvador, November Oscar. Opa, Romeu, November Oscar, esse é o controle, meu cordial. Cordial, November Oscar Whisky, decolado da 1-7, no meu pé, Israel Forte. Positivo, prossiga no voo visual e sempre na escuta. Câmbio. Sempre. Instrumentos instalados ao 1-4, autorizado base pela direita, pista 1-7. Reporte final da 1-7, Oscar Uniforme Delta. Base pela direita, reportar final 1-7, Delta. Tático completo, chame a torre agora 11895, solicite instruções e até a próxima, Epson William. Obrigado, Matheus. Décima 8. 119, décima 8, 4065. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, passando 1210 no saída da EL. Azul 4065 é o controle Salvador, está em contato. Radar, prossiga como autorizado. Tente sair como autorizado, 4065 Azul. Opa, 38, controle. 5, com referências usuais, solicita a descida para 1600 pés. Gol 1620, curva direita, voe para o Serra Vita 366, descida para 2500, está autorizada a aproximação e aguarde transferência. Gol 1620. Ciente, Serra Vita 366, descida para 2500, aguardando. Gol 1620. Onda 38, controle. 38, vamos encerrar o serviço Adá. Chame Aracaju agora, 1203, e boa viagem. Câmbio. Contração azul 2715, prossiga. Vai, solicita a descida para 1600 metros. Está autorizado a prosseguir, está autorizado a aproximação, 3 milhas por tempo, o senhor está visual, vista a cabeceira, qual é a situação? Afirmo, totalmente visual, descendo para 1600, azul 2715. Positivo. Aproximação para pouso, chame torre 11895 e até a próxima. 11895, azul 2715. Sou Wings, devido ao tráfego no final da 10, por gentileza, efetua um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o final da 17, eco, corrigindo, Ecton Wings. Torre Salvador, azul 2715, final estabilizado, visual, cabeceira 10. Azul 2715, continua a aproximação, aguardando a autorização de colégio. Continua na aproximação, azul 2715. Torre Salvador, boa tarde, chama 63, 2 anos, pronto, como cara. Mantém. Meu Oscar Uniforme Delta, Salosa no 7, libera a esquerda na Quebec, efetue 180 e aguarde instruções para ingresso na Papá para seguir para o Parque 5. Delta Fox na escuta. O senhor teria condições de agilizar o táxi até o ponto de espera da 17, até a pista 17, e assim que autorizado iniciar a rolagem? Autorizado ingresso pista 17, reposte a linha de pronto. Autorizado o cruzamento, agilizando o nosso uniforme Delta. São Wind, autorizado final da 17, reporte final de 3 milhas. Confirme. Tá bom, tráfego da 10 lateral, a vista vai fazer a separação. Afirmativo, é São Wind. Delta Fox aguardando apenas a passagem do tráfego na curtíssima final da 10. Aproximação R9 pista 10. Gol no meio avisou, passou o Serra Vitor 1366, já avisou com a pista. Gol no meio 20, reduz a chega 3, chame torre, 11895, câmbio. 11895, uma boa. Vamos fazer o seguinte, o senhor vai lá pro 368 e aí quando mais próximo a gente vai verificar a possibilidade de cortar pro 366. Por que que eu não lhe autorizo o 369? Porque é conflitante com a saída da árvore de Salvador, entendeu? Muito boa tarde, gol 1620. Estabilizar o R9, baixar e travar. Reporte Sintra, 1620. Poderia reconfirmar? Reporte em Sintra. Reportar Sintra, gol 1620. 2715, solo 20, direita 1211. 1219, corrijo. Direita 1219, azul 2715. Delta Foxtrot decolou 20, chave controle 119, decimal 8. 1198, obrigado, até já. Epson Windia, por gentileza, efetue mais um 360 pela esquerda, Epson Windia. Epson Windia. 1620, informa o tráfego. com esquerda, efetuando espera para pouso na cabeceira auxiliar, não interfere com a sua aproximação, pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus 12 nós, voo no 620. Ciente com mesmo, voo no 620. Direto para Siri, informe seu estimado para pouso. No 620. Pouso autorizado no 620. Livre pouso 10, voo no 620. Qual faixa que segue após o pouso? Além. Tá bom, pouso e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, excelente. O gráfico é a próxima. Avistado, vento 100 graus 129, ajuste de altímetro no 012, pouso autorizado, pistão no 7. Solo 23, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 1620. No 4065, chame Recife 25. 25 furo, confirme 4065. Furo. Recife 025, 4065, boa, cara. Índia, só 124, autorizado backtrack, reporte Ribeira na pista. Três, dois, um, livre decolagem, pista 10, vento 10 graus, 131. Livre decolagem, cabeceira 10, chama 3, 2, 1. Controle 119, decimal 8. Controle 119, 8, chama 6321. controle Salvador, boa tarde, o Chinelo 6321. O Chinelo 6321 é o controle Salvador, está em contato com o radar, suba sem restrições, a saída é a Arbor. Câmbio. Ciente 360, saída Arbor, o Chinelo 6321. Corrida Juliette, frequência livre, até a próxima. O senhor 6314, desça para 2500, voe para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação, aguarde 3 direto. Voa no 366, aguardando o Livre essa marcha, amparo táxi, Oscar, uniforme Delta. 1884 decola, 2888, controle 1, 1, 9, decima 8. 1884 decola. 1884 decola, o controle está em contato, o radar prossiga como autorizado. Prosseguindo, 230, 1884. do TARP está certa a interdição off, corrigindo com faixa, na papá para ingresso. Controle 835 é o controle de Salvador. Ajuste 1092, desça para 8000 da chegada boa. 32, para. Positivo, 8000. Oceano 6314, visual em aproximação, cheque o trecho de torre, 11895, câmbio. Torre, boa tarde, Oceano 6327, ponto espera próximo. Bom dia, ponto espera, 6327. Bom dia, ponto espera. Oceano 6321, Oceano Recife, 260, câmbio. 260, câmbio, boa tarde. Corre, Salvador, boa tarde, Oceano 6314, a 3 minutos de Serra Vitor 3. Oceano 6314, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 139. Autorizado, pouso, pista 10, Oceano 6314. Mantenha a posição Oscar Uniforme Delta, sendo com tráfego final da 1-0. Gol 1884, chame Recife, frequência 2685. 2685. Tá 3835, desça para 5000 pés, com 1012. Oscar, olha só, Delta, livre decolagem em pista 17, vento 110 graus, 139. Delta Fox, eu não tenho prazo para informar no setor, mantenho estimado para pouso às 45, frequência livre e até a próxima. Câmera 3, 1, 4, solo 3, 6, libera direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Grava direito 1, 2, 1, 9, 1, 6, 3, 1, 4, passa na direita. Boa. Astronomia 327, alinha e mantém a pistão no zero. Alinha. Romeu Oscar, uniforme Delta, decolo 37, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa. Oi, Salvador, Papa Romeu Oscar, uniforme Delta. Eu acho que o uniforme Delta, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido. O senhor está cruzando a linha do litoral e passa a voar agora sobre a água. Informe se tem condições de voar direto para Siri. Positivo, tem condições. Autorizado. Direto, obrigado. Uniforme Delta, quando possível, estimado para pouso. Positivo. O Oscar do uniforme Delta, possível pouso aos 5:30. 5:05. 7, anotado. Obrigado. Livre decolagem pista 10, vento 110 graus, 129. Decolagem, 3835, está agora passando 10.010 em descida a 30 milhas ao norte do campo. Qual é a condição de voo? Exatamente 18. Ciente. Voo para o Serra Vitor 366, desça para 2.500 para aproximação à aeronave, confia. Decola 40, controle 119, decimal 8. Boa tarde, obrigado. Muito boa tarde, eu sou a 6327. Senhor 6327 é o controle, meu cordial, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Sem restrições, posso aprovar? Coral, presente? Positivo. Muito obrigado.